Mais um de minha autoria, pra tocar nos paredões e apaixonar os corações. Estúdio A gravando tudo ao vivo, WA Produções e Eventos. Então de repente esse nosso amor, não pensei que eu fosse me apaixonar. Foram poucas vezes que a gente conversou, eu já fiquei vidrado nesse seu olhar. Tomei coragem e fui falar com você, tão inocente não estava a esperar. Doeu bastante a resposta que tu me deu, mas eu não desisti. Virei pra ele e falei assim, vai, me escuta um pouco. Não é fácil assim dizer que ama alguém e receber um não na cara. É isso que eu ganho por ser romântico demais. Me escuta um pouco. Não é fácil assim dizer que ama alguém e receber um não na cara. É isso que eu ganho por ser romântico demais. Essa é nossa. Edson Ribeiro, novinho. Edson Ribeiro, o novinho. Portal do Lava. Foi tão de repente esse nosso amor, não pensei que eu fosse me apaixonar. Foram poucas vezes que a gente conversou, eu já fiquei vidrado nesse olhar. Tomei coragem e fui falar com você, tão inocente não estava a esperar. Doeu bastante a resposta que tu me deu, mas eu não desisti. Virei pra ela e falei assim, vá, me escuta um pouco. Alguém recebeu um não na cara. É isso que eu ganho por ser romântico demais. Me escuta um pouco. Não é fácil assim dizer que ama alguém e receber um não na cara. É isso que eu ganho por ser romântico demais. Simão Dias FM, Tropical FM, Portal Paripiranguense, sempre divulgando novinho. Sucesso! Música nossa. Nome de WA Produções e Eventos.